só se resumindo em dólar. Um compromisso, mistério, eu vou desvendar. Tirou da minha cara lá na época da escola. Hoje tô rico, quero ver o tiro pegar. Quero ver o tiro pegar. Duvido que eu vou morrer. Se mosca na minha frente, deverá tirar em você. Eu mesmo que vou curar. E eu vou salvar você. Depois te tranco no cofre, sem nada pagar pra ver. Eu tenho duas notícias pra dar: uma boa e uma ruim. A notícia ruim é que o Banco da Espanha está sendo assaltado. E a boa... é que quem tá assaltando é a gente, muchacho. Tô no assalto do Banco da Espanha. Todo mundo tá rendido, me cantei pela gerente. Quem diria que esse B.O. ia dar um B.O. Mas tô rico, milionário, isso quer pensar pra frente. Rodeado de muita piranha, todas quer me dar. Se comi sua melhor amiga, yeah. Tinha te avisado, cê foi confiar. Se comi, não foi culpa minha. Rodeado de muita piranha, todas quer me dar. Se comi, sua melhor amiga. Quem mandou? Tinha te avisado, cê foi confiar. Se comi, não foi culpa minha. Tiro bala, bala na cara de faixa azul. Pode vir atrás de mim, não vai conseguir me pegar. Rota Goi Civil, se ensai, vai me procurar. Vou tá intocado com a toque, aquela morena do cabelo curto. Sexo quando tá pelado, a cara do assalto me lembra a cara do yeah. Tô no assalto do Banco da Espanha, todo mundo tá rendido, me encantei pela gerente. Quer pensar pra frente? Tô no assalto do Banco da Espanha. Todo mundo rendido, me encantei pela gerente. Quem diria que esse B.O. ia dar um B.O. Mas sou rico, milionário, isso quer pensar pra frente. Rodeado, muita piranha, quer me dar, se comi, melhor amiga. Quem mandou, te avisei, confia, por mim, foi culpa minha. Rodeado, rodeado, só me